Controle Gol 9083, muito bom dia. Gol 9083, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, vai direto Leda. Leda, Gol 9083. Gol 9083, informa proa 130, 10 milhas devido formação na proa de Leda. 7, Gol 9083, após desvio, direto Leda. Vai desvio Leda, Gol 9083. Prossiga mais para quais? Não, 0992. Prossiga mais para quais? Sente, mantém as condições visuais, adiciona 013 mais para quais? América 239, fly direct Duna, send 7,000 feet, can 81013. O 4299, Juliette confere, autorizado Salvador Campinas, nível 340. Decolado 1-0, curva direita, da EU, Leda Bridge, um direto respeitado, o piso 1-6, Belo Horizonte, direto trilho, conforme a rota do plano de voo. 5-5-1-0, no transponder controle, opera 1-1-9-35, o azul com a 299. Decolado as 3-8, controle 1-1-9-35. 1-9-35, rua 3-1. Para o nível 050. Cotejamento correto, chamei pronta do 4299. São 3613, chamei Centro Recife, 1251 e alterne 13395. 1251 e 1335, TAN 3, bem 1-3-4. Bilhete Serra Tango, não recebo o modo Charlie, segue equipamento. Controle de Salvador, é, bom dia, Rumba 3, no terceiro da Coral, cruzando 25 pés. Rumba 3-1, contato radar, suba para o nível 100, vou direto Coral. Bom, é direto Coral, subindo para o Mancipiano. Rumba 3-1. Juliette Serratango, para evitar tráfego, vem na proa, operação para evitar tráfego, curva esquerda, proa 250. Emite 6 minutos nesta proa. Obrigado, meu pai, de Mike Aquática. Eu sei, Guardião 07. Nesse momento, as condições visuais, ajustamos 013, reporte Paris. Correção, reporte do Paçu. Tony, voo 9083, passa 1960 para 360. Voo 9083, chame centro Recife, 1251 e alterne 13395. Copiou 3395, confirme a primária. 1251. 351, obrigado pelo trabalho. Igualmente. Olhando aqui do céu, Santa Dax. Passaram 2526, autorizada a chegada Bonf, visa para o nível 060. America 239, it's sent to 2,000 feet, can it 1013, clear the left side of the park establishment. That is 2,000 feet, 1013, clear the approach, is that my, what's up? Sinanha 361, bom dia, autorizada a chegada Bonf, desça para o nível 070, redução para 2409, número 5 na aproximação. Gente, parte através do parque de cuidados com mais diagnóstica. Juliette Serra Tango, da presente voz direto do destino. Uno 160, autorizada chegada Mário, desça para o nível 050. Chame Torre 1895, Guardião 07. 7. Gol 1160, autorizado ITAP. Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Na vertical de Piatã, já visual com campo, testando a pouso no Graia. Campo, quando possível, se mata para pouso. Autorizado pouso no Graia. Vento 090 graus, 09 nós. 7. Precisa. reduza para 2409, do Força Aérea 2526, número 4 na aproximação. Piloto Serra Tango, forma estimado para pouso. Sim. São 3859, desça para 2000 pés, adiciona 0 no 3, autoridade final ele é essa parte estabilizada. São 3859, vou do nada presente. Vai continuar 6225, está com 76 a bordo, Alterna Goiânia, 4 horas e 45. 4h45 Goiânia, 76 a bordo? Sim. Ele está aqui até o ponto de espera, e ainda no ponto de espera a torre 11895, adiciona 03, bom voo. Ele está aqui para o ponto de espera 10295, torre quando lá, 6225. Pode 107, gente, livre frequência. Gol 1160, desça para 2000 pés, adiciona 0 na 3. Autorizado sinal LS, porta estabilizada. Anilha, fala 1062. Você era 2526, desça para 4000 pés, adiciona 0 na 3. América 239 established. America 239 complete final contact tower 11895. Copy 118 decimal 5. 11895. 11895. 239, bom dia. Bom dia. Salve Total, bom dia. Can 239 is with you, 7 miles out for runway 10. America Line 239 is good morning. Continue approach, report outer mark. Then gear down and lock it. Can 81012. Puxa, Leme 312, bom dia. Informação de bilhete confere. Copia 350, Recife. Prossiga. Autorizado Salvador Recife, nível 350, via 258, decolador 1-0, curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, 5523 no transponder, controle opera 119.35. Manter litoral, chamada para o Itapuã, Mike Acosta. 10, curva esquerda. O Caracaju 523, após decolagem 19356312, posição 5. Chame 312, protegimento correto, chame para o feedback, acionamento 05. É 235, decolada aos 51, controle 119.35. 935, graças, bom dia. Controle Salvador, chinelo 6225. Arbor. Chinelo 6225, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, sai da Arbor. Para 320, sair da Arbor 6225. Confirme. Eco Papa Serra, ciente, autorizado táxi, ajuste 1013, reporte no ponto de espera. Papa Romeo Mike, agora, fala essa porra. Sinal 6311, vetoração para sequenciamento, curva direita proa 230, limite magnética 1110 de Sintra. 3230, limite 1110, colheria constante de combustão, Salvador? 1110 de Sintra. 1110 de Sintra. Parou de tapuar, vai que é costa. Ia, desça para 3000 pés, redução para 1180 mais. Para 3.000, reduzindo para 180, 9.25.26. American Line 2, turn line on the ground at 5.3, turn right, contact ground, 1.1, decimal line. Market 239, complete ground, we're going to wrap the answer. Serra Tungsten, Centro Recife, 12.685 e alterne 13.365. E 526, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite magnética 1.00 de Sintra. Limite 1.00 de Sintra, 2.5. A retaguarda do Airbus Iratã, reporte na final da 1.7. Vai seguir, chamar no final da 1.7. Tantra 8859 na escuta? Na escuta. Tantra 8859, autorizado pouso pista 10, vento 1110 graus, 09 nós. Tantra 8859, desconsidere. 8859, está avistando, América. Tantra 3859, autorizado por uso pista 10, vento 1110 graus, 099. Autorizado por 10, tá? 3259. Vai. 3000 pés, 1909-6319. Pescara 2526, desce para 2000 pés. Para 2000, 2526. Voltar na final do ano 7, ó. São Luís é bravo, não? Só temos um São Luís é bravo, o DR-MAR. Pescara 2526 para o curso do localizador, curva esquerda, proa 140. Proa 140, 2526. controle, o Oceano M3, 111, poderia voar pro 210 para evitar formação existente? Autorizado, Oceano M325. Oceano M3, 110. Oceano M3, 110. Oceano M3, 110. Oceano M3, 110. Oceano M3, 110. Oceano M3, 110. Oceano M3, 110. Oceano M3, 110. Oceano M3, 110. Oceano M3, 110. Mantenha na eco, dê passagem ao 757 na América. A gente vai levar a passagem sim, depois vai chamar o solo. Salvador, 1960, uma milha para o stand, baixou e chegou. 221, bom dia, segundo cópia aguarda, informação Juliette com férias, prepare a arma direto com pista. Direto conquista, possível. Gente, aguarde a coordenação. Nacional, um Boeing 738 da Gol. Ok, vamos ter a perna do vento e aguardar pra gerar base, o Mike aquático. Azul 429, aguarde pra pushback. O azul 4299, após o parqueamento do Boeing da América, que vai parquear no 11, o senhor poderia que ele só chantar o táxi. Já 2, esquerda, 130. Desço para 2000 pés, autorizado sinal LS, a porta estabilizada. Esquerda, 130, descendo 2000 pés, autorizado LS, da 10, 31. Tá, 130. Gol, seria do bom 1-0. Afirmo, gol 1-0, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 0 menos. Deu, pouso, pistão 1-0, gol 1-0. Valor 2526, tá no ILS, do da 10. Papá Serra, desconsidere, mantenha a linha e mantenha. Tá, é o Leda Eudes, para Rio de Janeiro, Lima Juliette Lima. Então, 359, autorizado táxi Alfa Juliette 03 do portão. Alfa Juliette 3 para o portão, tá 359. Salvador, bom dia, 3304, Juliette. Então, 3304, bom dia, Juliette, confere 4, cópia, guarde. Bravo aqui, Luiz, copia. Bravo aqui, Luiz, Salvador, Salvador, 1-1 pés, corredor forte, decola Dama 7, esquerda 0-1-6, controle 1-1-9, decimal 3-5. Bravo aqui, Luiz, cortejamento correto, estacionamento táxi, torre 1-1-8, decimal 9-5, com voo, ajuste 0-3. Zero, no solo 58, direita 1-2-9. No completo sinal, reduzir para a velocidade de aproximação. Vai seguir um eco 1-4-5 com 1-4-0 de graus. Sono torre 1-8-9-5. 118-95, Oceania 3 no 1, reduzindo para aproximação, graus. Se decola. Salvador, Oceano 6312, posição 5, pushback e acionamento. Aguarde, Oceano 6312. Oceano 6312. Salve, bom dia, 1-1-6-0, levou? 1-1-6-0, bom dia, Alfa, reportante do Juliette. Alfa, reportante do Juliette, 1-1-6-0. Lima, Juliette, Serra, confia em paz, pistola que decola. Fidelis. Autorizado Salvador, Rio de Janeiro, nível 280, via UPWISC 50, decolada 197, curva à direita da Euleda Eudes é a saída, 5470 no transponder, controle opera 119-35, Lima, direto Lima. Rumba 31, serviço radar terminado, 58 milhas sudoeste Salvador, São Miguel, 1201. Firme o transponder copiado, é o nível autorizado. Negativo, mantenha a rota e São Miguel, 1201, Rumba 31. Estão confirmando táxi, tracionamento e táxi, chame torre 118-95. Próxima Juliette, 1160. 1160 Juliette, 0000, portão. 612, obrigado. Eu tô no Noroeste. 5221. Autorizado Salvador Vitória da Conquista, nível 1180, conforme solicitado. Cola da 1-0, curva direita, saída Arbor, após direto Conquista, 5533 no transponder, controle opera 119-35. Autorizado 180 para Vitória da Conquista, decola 1-0, curva direita, saída Arbor, após direto Vitória Conquista, transponder 5533, controle 119-35-3521. 5221 no cotejamento correto, Santão, pushback acionamento, remota 0343. Chamada pushback acionamento, remota 04. Gente, obrigado pela informação. Bom dia, 0363, gente, informação de viés de localização de tráfego para Guarulhos, 5234. A Juliette confere, é o segundo copo é guarde, TAM 3663, prepare da Eulia da Vídeo para Guarulhos. Posicionar 6312, conecte de solo, chame para o táxi. Ok, chamar o táxi, 6312, autorizado. É o Lima Tonga, quase tomar seu distante, a sala S vai retransmitir o plano do seu. Vai que é quatro, sim, tá visual. Confira. Muito obrigada. Eu tenho autorização do TAM 3304. É o primeiro copo, aguarde. Ao final do 360, pode prosseguir para a final da 17, o Oscar? Mas é Costa, afirmo, porém, aguarde pista livre. Está prosseguindo agora pela cidade, aguardando pista livre, Oscar. Eco Papa Serra, autorizado decolar pista 17, vento 080 graus, 069. Da do solo. Pode ter que estava na escuta do solo. Luiz, autorizado táxi, reporte quando espera. Pode ter que na escuta do solo. Nível 360, zero, Pêsulo 107, decola da 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, 5524 no transponder, controle opera 119-35. Gente, Brasília 360, Pêsulo 107, decola da 1-0, curva direita, Arbor Elefa. Controle 1935, transponder 5524 3304. São 3304, cotejamento correto, sempre pronto, suspeito acionamento 04. Já está pronto. Então 3304, vai aguardar, temos dois traços iniciando o táxi de alguns instantes. Gente, não sei, escuta. Então 3663, copia? Pronto, para a conta 3663. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, via peso 10 SMAP. Direto Lúcio, direto Barbacena, conforme rota. Decola da 1-0, curva direita. Da Euler da Brilha, saída 5530 no transponder, controle opera 119-35. Serra. Controle Salvador, bom dia. Papa Serra, decolou da 1-0, curvando a esquerda, saída Momo. está contendendo as informações, depois chamo o senhor para confirmar a rota. Autorizado número 340, saída da Alguém da Príncipe, transponde a 5530, controle canal 35. Sim, está 3063, aguarde um segundo para confirmação da rota. Certo. Solo, Xanai 63, o número livro na Alfa, bom dia. Bom dia, Alfa, repórter da Juliette. Não, Alfa, Xanai 63. Oceanair 6312 para o táxi, 132 a bordo, autonomia é de 3 horas e 30, altera a Natal. Livre táxi até o ponto de espera, via participar ainda no ponto de espera a torre, 18195, ajuste 2003, bom voo. Autorizado táxi de Apache, Índia, ajuste 1013, no ponto de espera chama 2236, 6312. Para o táxi 4299-121-340, Ribeirão. Livre táxi até o ponto de espera, via participar o Índia, no ponto de espera a torre, em 118.95, ajuste no 03. 1013, táxi principal, Índia, 18.95, ajuste boa. Juliette, Tango Zulu, aguarde cópia ao segundo. O TAN 3304, seu condicionado após a passagem do Embraer da Azul a sua cauda, cuidar a equipe de solo, chama para o táxi. Gente, após o Azul, autorizado chamar para o táxi TAN 3304. TAN Lima Tango, entramos em contato com o senhor inúmeras vezes, só para confirmar, é Papá Romeu até Lima Tango? Luiz, autorizado em ingresso na 17, reporte alinhado de pronto. Falou que vai retransmitir o plano. Só mais um segundo, por gentileza. Xanem 312, autorizado a linha de decolar, puxando 0, vento 100 graus, 069. Linha de decola da 10, 6312. Tem que chamar tudo? Estou entrando em contato com o Tata Recife, o mesmo ano ocupado, só aguarde, por gentileza. Não, próximo é Juliette, Xanem 3. Xanem 312, tem passagem a Embraer da Azul após ingresso de Juliette 05 portão. Lima Juliette, Lima Livre Sena, chame para o táxi, confirme todo. Lima, Juliette Lima. Bravo, Luiz, como é a posição? Xanem 312, decolada 10, controle 119-135. 1935, Lé 312. Nacional 6312, bom dia. Então é o Salo. O senhor vai sair da RMA de Ondina, né? De Ondina, de do RMA pra Ondina? Obrigado. Lima, mas tem escuta. Bravo que Luiz, autorizado, decolar pistão 17, vento 120 graus, 079. 3, o transponder. Gente, para acionamento de decolagem, chame torre 1 no 95, ajustando 0 no 3. Tomou o controle, Lima, Juliette Lima. Lima, Juliette Lima, autorizado, táxi, reporte para ingresso. O senhor vai ter que aguardar a aeronave da companhia, iniciar o táxi, e estamos tentando contato inúmeras vezes com o Campo Recife, o mês todo ocupado. É porque temos aqui no nosso sistema uma rota, e está sendo conflitante, então tem que continuar com o centro, que vai valer a rota do centro. Por isso que eu tenho que falar com ele, não tem como eu autorizar, porque a rota que eu tenho aqui é o Pesuvo 10. Lima, Juliette Lima, autorizado o ingresso, reporte alinhado em pronto, cabeceira 17. Realmente, para Guarulhos seria o Pesuvo 16. Porém, a rota que está aqui é essa. Então, infelizmente, realmente o normal para Guarulhos é o Pesuvo 16, Belo Horizonte, direto trip conforme rota. Permanecendo da Eulé da Bridge a saída. Guardião 02, confirme o piloto em comando. Gente, Patatango Bravo Kiliski, decolou o som 3, curva esquerda de imediato, o setor norte, por gentileza, e aguarde transferência para o controle. Índia, chamar a 2895-3304, uma boa tarde. Hotel Lima Tango, na RMAR, decole por conta e risco e chame a proado com a 17, para cruzamento para o setor sul. 500 pés inicialmente, chame fora do solo. O sistema tem o Golf 677 e temos uma outra rota no sistema para 3 horas do plano do senhor. E a rota é diferente. E a rota para esse horário, eu não tem no nosso sistema. Teria como o senhor confirmar a rota, que eu também vou ter que confirmar com o Centro Recife, para a direção. Então, Lima, Juliette, Lima, mantenha a posição alinhada na cabeceira 17. Não, negativo. No momento, negativo. Espera pronto, tá 3304. Número 2, mantém a posição. Mantendo. Fala do seu Otário Matanga, aprovado a 17. Está autorizado a fazer um TGL no pátio 4. Depois você que dá para Sandina. 3663, eu falo voltando. Então, estamos em contato com o Centro Recife e ele falou que a rota do senhor é o Pesuvo 10, SMAP, direto ao Wake, direto MIA, conforme a rota do plano de voo. Chame na final para o Pátio 4, terá que fazer uma nova notificação de voo quando tiver essa nova decolagem. Senhor, eu vou de cheque, está com o checador a bordo. Eu vou pegar um outro rapaz para fazer o cheque aqui. Por gentileza, o senhor pode autorizar, eu tenho que fazer outra notificação, já subiu essa. Já fui até 25 minutos aguardando. Afirmo, porque é considerado pouso. Positivo? Sim. A gente considera como pouso. Você está pousando em Salvador. chame no solo controlado, pátio 4. Hotel Limatang, observe o Cessna 550 à sua frente. Isso, vai ter que fazer uma outra nova notificação, tá? Afirmo. Ah, senhor, me ajuda aí, senhor. Tá bom. Azul 4299, pista 10 livre, autorizado a decolar, 140 graus, 099. Iniciando Dona 0, Azul 4299. Dona 7, o estacionamento? Ciente, eu tenho dois tráfegos, um alinhado, Cessna 550 alinhado na cabeceira Dona 7, um helicóptero que vai pousar no Pátio 4. Tem a vista com os dois, tem visual com os dois tráfegos? Direto, estamos no lugar, só mais alguns instantes, cópia. O Hotel Limatango poderá cruzar essa aeronave aí, seguir pela área gramada, depois ingressar na pista e liberar pro... Então, desculpa, poderá seguir direto pro Pátio 4. O Guardião 02 é setor sul. Aguarde para decolagem. Bravo que Luiz, que chamei o controle em 119.35. Azul 4299 decolou soma 6, chamei o controle em 119.35. 1935, Azul. Então 3305, alinha e mantém pista 190. E mantém 10, 3304. Sobe 340, saída da El, voa da El, 4299. Direita da El, então azul para 340. É o Papa Serra, chama a Recife agora no 2085, alterno no 3365, é o Papa Serra. 1, 2, 3, 3, 2, 5, 3, 3, 2, 5, é Papa Serra. Vento 190 graus, 08 nós, Guardião 02. Já passou mesmo? 2-0, Ciente, chama retorno, meu pé, bravo, que luz. Fora, salva com o lado fora, guardião, 02. Estamos no Léo Solo. Autorizado Salvador para Serra, Bravo Tango Charlie, nível 100, curva 677, decola Dona 7, curva direita. Saída Coral, Oceane 0260, no transponder controle, opera 119.35. Azul. Proa 045 devido ao formação. Negativo, Lima, Juliette, Lima. Ono pronto para o táxi com 43 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia até na Salvador. Já segue o Airbus da TAM até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre 1 no 8 no 95, ajuste no 0 no 3. Segue Airbus. Ponto de espera da 10, decimal 95352221. Rota 3663 para o táxi, está com 173 a bordo. Autonomia de 3 horas e 50 e opera da avião. Está confirmado essa tabela? 173. Visitados até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera a torre, 118.95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Visitados até o ponto de espera da 10, no 0 no 3, eu ajusto, obrigado, bom dia. Célio Matangel Solo. 17, 10 graus, 07 nós. Sapatão Lima, Juliette Lima, mantendo 2.000 pés de razão até o nível 100. Hotel Limatão. tá alguma escuta? Guardião 02, chame o controle em 199.35 até o regresso. 199.35, grato. Controle Salvador, Guardião 02. Última forma, 02. 02, prossiga. Guardião 02, eu sou no Salvador, canal 197-12, intenção na seguir para a Conduta de Jesus. Estima aos 50, Santo Antônio. Equipamento do corredor AC, através de Tocu, com oral, Paulo da Barra, iniciando a travessia da Boca da Bahia, mantendo 710. Eu vou no 63A. Copiado, Guardião 02, reporta no farol da Barra 02. Através do farol da Barra. Repórtera. 630, desce para 2000, pés autorizado, LS. 630, 2000 e LS. Sapatango Lima, Juliette Lima, decolou os 21, chame o controle em 199.35. 935, voltando para a Lima, Juliette Lima. Juliette Lima, sobe 280, saída Adel, Vodel. Ele muito, bom dia, decolado Lima, Juliette Lima, na sua escuta. Bom dia, Vodel. Vendo da Lima, Juliette Lima. Vodel, vou copiar as notas, vou abrir de som. Aguarda a bridge, 4299. Negativo, chegada a Mari, desce até 50. Sapatango, hotel Limatango. Livre táxi, chame para o ingresso. No 630, passa a Duna, estabilizar a final ILS X6, chama a torre 118.95. 118.95, no 630. Na próxima oportunidade, só preencha as notificações saindo da RMA para Salvador e de Salvador para o destino que o senhor for. Tá ok? Porque do jeito que o senhor fez, seria o pouso na pista. Como se o pouso no pátio 4 ali, seria um pouso e computado pouso normal. Grau 089. Livre decolagem até 3304. 3304. Foram 630, pode ser do externo, pode ser travado. Aguarde autorização de pouso. Para 3663, pronto no ponto de espera. Não, não, não. Mantenha o ponto de espera. TAP, desce para 3.013. A linha mantém cabeceira no 7, Papatango, até o Limatango. Tango Juliette, Tango Zulu, líder acionamento e táxi, chama para ingresso. Decolagem, até o Limatã. Guarde para ingresso. 3304, decolou os 26, chame o controle em 119.35. Chamada 1935, TAN 3304, boa sorte. Obrigado. E o pouso pro Gol 630? Autorizado, pouso 120 graus 079. E passando 2.600 pés. Bom dia, sobe 360. Saída Arbor, transição Elefa, 3304. 7360, Arbor, Elefa, TAN 3304. TAN 3663, autorizado a ganhar e manter. Ah, ganhar e manter, 3663. Beleza. Eleva para o TAN 3304. 7120 graus 069. Eleva o TAN 3304 graus. Voo no 630, no solo 28, libere a direita, solo 121, decimal 9. 39, lá na 63. TAN 3663, pista livre, autorizado a decolar, 120 graus 069. Autorizado a decolagem, 3666. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, a Lima tem pistão na 7. E Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette 4, perfeito. Papa Tango, até o Lima Tango, decolou os 28. Ela vai chamar o controle em 119.35. Então fica combinado assim, no próximo, independente dos problemas que eu sei, nós sabemos que está acontecendo com a sala S, só tem que fazer uma notificação da RMAR para Salvador e de Salvador para Ondina ou qualquer outro destino. Positivo, senão fica sem computar o seu pouso aqui em Salvador. E essa operação que o senhor fez foi de pouso. Ok, tudo bem, a gente vai fazer aí. Beleza, só com isso. Porque dessa maneira não ficou computado que o senhor pousou em Salvador, que não tem como ficar computado. Ok, não tem problema. Direito autorizado, Romeu Bravo Oscar, desce para 2000, autorizado ILS, 1013, repórter estabilizado. Lima tem, trip 5221. TAN 3663, decolou os 30, chama o controle em 119.35. 1935, obrigado, bom dia. 73259, informação 1 kg. Ou 340 Curitiba. 3859, temos aqui coordenada nível 360, aceita a voz de coordenação? Aceito. Autorizado Salvador Curitiba, nível 360, Delta Zulu 21, decola Dona Zero, curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, 5531, transponda, controle opera, 119.35. Autorizado nível 360 para Curitiba pela Pesulo 21, decolada 10, curva à direita, saída Arbor com transição Elefa, 5531, transponda, e 1935, controle, Santo 3859. Santo 3859, contingimento correto, Santo Alto, estacionamento 03. Chamando 3. Salvador, Chané 6311. Chané 6311, bom dia, informação em curso aqui. Copia 360 para Guarulhos. Ativo, prossiga. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Via 3116 Belo Horizonte, direto trigo, conforme rota do plano de voo. Decola Dona Zero, curva direita, da área da pista saída. 5550, no transpondo, controle, opera 119.35. Autorizado para Guarulhos, nível 360, na rota de Alpes do Lobo no meio. Da Elda da Brisa, decolando ano zero, ficou direito. Após Belo Horizonte, transponder 5550, controle 119.35. 119.35, frequência do controle de Salvador, cotejamento correto, chame pronto, feedback e acionamento. 663. Siga de matando. Ininteligível, confirme. Adequadamente volta a chamar, Otário Matamos. Aí ininteligível sua transmissão. Controle 119.35. 119.35, 5221. Controle Salvador, 3521. 5221, sobe 180, mantém a saída Arbor. Sobe pro 180, mantendo Arbor, 5221. Fila pro 5221, você está livre da restrição de passar 25 milhas, 15 milhas acima do 100. Tá livre da restrição de subida, 5221. Grato, 5221. Confirme para Salvador. Thank you, Mike. Nível 050, saída quando? Ele está informando, senhor, que está por sinal em Ondina. O meu bravo, que ponte. Que bravo, graças pela informação. Ó, senhor, até levantar o controle do paciente. E depois vai mudar as regras de voo para instrumento. Então 050 agora, né? 250, vou estar. O Juliette Tango Zulu, confirma a razão de subida. Gente, mantendo 500 pés em razão de subida, o trip já está cruzando 3.600 pés. Autorizado decolar, pistão na 7, 120 graus, 089. Romeu Bravosca. Chama a torre agora 118, 95, Bravosca. Obrigado, bom serviço, Oscar.